Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa. Estamos de volta no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Estão aqui, como sempre, Jorge Nuno de Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, e o Ricardo Marques, do PS. Vamos neste Fórum Lisboa falar dos CDCs, os contratos de delegações de competências, e também do caso da vereadora Joana Batista, trazida de Oeiras por Carlos Moedas, que agora é arguída juntamente com Isaltino Moraes num caso de despesas de representação. Acontece que Moedas, quando outros vereadores, como foi o caso de Diogo Moura do CDS ou Ângelo Pereira do PSD, foram arguídos, entendeu que eles deviam suspender os seus mandatos, com esta vereadora já veio dizer que ela fica, iremos saber porquê. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Angélica, vou começar por si. Ora, muito bem. Antes de mais, muito boa tarde a todos. E um tema relevante para mim é a chegada da primavera, que queria sinalizar. Ah, pois é, pois é. E, portanto, acho que é a mudança da hora, que há quem conteste e quem adore, mas o que é verdade é que temos mais horas de luz, e antes de irmos para o ar estávamos a falar precisamente disso, da luz de Lisboa, e portanto já era uma boa primavera a todos, paciência àqueles que sofrem de alergias, e pronto, temos aqui dois, aqui no painel, três. Aliás, vais ouvir o programa. Lamento. Exato. Vais perceber isso durante o programa. Antihistamínicos, meus caros. Lamento a todos, eu gosto muito da primavera. É tomar antihistamínicos. E portanto desejar uma boa primavera a todos. E o seu minuto era esse? É esse. Muito bem. Sofia Lisboa. Bom, nós costumamos dizer que o problema não é o horário de verão ou de inverno, o problema é o horário laboral. É a nossa brincadeira com esta coisa de perder e ganhar horas. O meu minuto inicial vai para a situação em Alcântara. Nesta quarta-feira vamos ter uma tribuna pública organizada pelo PCP, naquilo que nós achamos que deveria ser a postura do Presidente da Câmara: ouvir as pessoas, falar com as pessoas. No caso, temos um prédio que vai ser, que foi expropriado pelo Metro à Câmara de Lisboa. A Câmara tinha ali 8 famílias que são inquilinos da Câmara e que até agora não têm informação por parte da Câmara relativamente ao seu destino, porque não aceitam o valor baixo que foi apresentado de indemnização pelo Metro. E portanto aqui não é uma questão de contestar a necessidade de mandar abaixo aquele prédio para este processo que é um profundo de transformação daquela zona, com o metro a chegar a Alcântara, mas a necessidade do Presidente da Câmara e da Câmara fazer de tudo para conseguir realojar aquelas pessoas naquela zona. Mas os inquilinos é que contestam as indemnizações? Os inquilinos não aceitam o valor que lhes foi apresentado, que é muito baixo, e que não é possível hoje em Lisboa arranjar uma alternativa para viver em Lisboa, nem naquela zona. Pronto, aquelas pessoas, muitas nasceram ali, naquela zona, e portanto querem continuar ali. E portanto, este processo, não é só esta situação do prédio, há aqui uma construção de um novo hotel também nesta zona, e nós conhecemos que já foi muita coisa aconteceu ali. Em 62 tivemos a construção da ponte, depois nos anos 90, nos anos 90 tivemos o comboio, e nunca foi ali aquela zona de Alcântara, nunca foi tida nem achada na discussão de como é que se reabilita o espaço público. E portanto vamos promover esta tribuna na quarta-feira ao fim de tarde, junto a esse prédio, para ouvir os moradores. Jorge Nuno de Sá. É verdade, eu quase esqueci às 3 décadas que o PCP presidiu a Junta de Alcântara, para ver esse histórico todo. Mas não foi da construção da ponte, foi, pois claro, responsável. Isso, e no intervalo não teve nada a ver com isso. Eu, sobre a mudança de hora, só queria dizer que tenho uma decoração em casa à base de relógios, portanto normalmente o domingo a seguir à mudança de hora é um dia muito divertido, onde passo a acertar ponteiros, porque só na sala são mais de uma dúzia deles, portanto imaginem como foi divertido o meu dia de ontem. Voltando à Angélique, a Angélique disse, boa tarde a todos, para começar, a Angélique disse que gostava muito da primavera, e eu queria falar de uma andorinha que está meia morta, que é o Partido Socialista. Tivemos o congresso este fim de semana e de facto foi, eu estou preocupado, porque eu acho que o Partido Socialista é uma grande instituição nacional e faz falta à democracia portuguesa. E as imagens do Congresso são um bocadinho confrangedoras. Sala vazia, cadeiras vazias. As intervenções do secretário-geral normalmente são momentos apoteóticos. Estavam as salas muito pouco compostas. E isto preocupa-me porque o não crescimento dos extremos não passa por dizermos mal deles. Passa por apresentarmos aqueles que somos os moderados alternativas de governo. E o Estado do Partido Socialista não me deixa alegre, não me deixa feliz. Antes, pelo contrário, deixa-me preocupado. Bom, e agora vamos então ao Ricardo Marques, ao seu minuto. Não rendeste o meu minuto. Fazer a defesa da honra do Partido Socialista. Mas tem que fazer o seu minuto. Eu não sei, se calhar o Jorge Nunes. Eu expressei. Se calhar o Jorge Nunes viu os discursos das 11 da noite. Eu como estava na sala no discurso de encerramento. Estavas envolvido pela emoção. Estava numa posição de grande visibilidade sobre a sala estava cheia. Não, o Partido Socialista está vivo, recomenda-se, está sereno, está com uma liderança forte. Mas como partido mais plural da democracia portuguesa, porque sempre foi e continua a ser, há pessoas com opiniões diferentes e isso só enriquece o Partido Socialista. Sal que marca a história e a essência do Partido Socialista é a pluralidade de opiniões. E de facto foi um congresso mais sereno do que é habitual e eu percebo o porquê desta preocupação do PSD, quer dizer, não apareceu nenhuma noite de facas longas, não apareceu lá ninguém a gritar aqui Del Rey. Isso não faltou. E portanto foi de facto um congresso sereno e portanto eu percebo que isso deixa preocupado o PSD com aquilo que é uma linha de condução bem definida, como Partido Unido. Eu percebo que isso deixe algum frisson na sala. Mas o meu minuto é, estamos a chegar a abril, vem a primavera, como dizia a nossa querida Angeli, vem os antihistamínicos para todos e quem me dá um sono de morte. E pasme-se que o tema que nós temos hoje, em abril, é que ainda não há um único contrato de delegação de competências para freguesias em 2026. Nenhum, tirando os da área de educação, que já vem mas tão esse bom. É um dos temas. Portanto, este é um. Não, mas por isso é que é o então momento. É o momento. Não, não há. Não, esses vêm do ano passado, porque tem só o ano escolar, que começa em setembro, mal deles. E portanto, esses começam em setembro. Mas a gente vai fazer isso num tema. Não, portanto, mas esse era o meu momento, porque eu fiz uma audiência. Nós tivemos. O Ricardo veio do Congresso do PS. Era o seu minuto, era esse. Não me deixou explicar. Eu tive umas audições fabulosas em dezembro, em que os novos vereadores me diziam assim: em 30 dias fizemos mais do que os outros em não sei quantos anos. E prometeram a mim e a dezenas de deputados municipais que não aconteceria o mesmo. Que, pasme-se, não só está a acontecer como estamos piores. Porque nunca houve nenhum ano. Nunca, não, o ano passado, há dois anos, já nunca aconteceu. O ano passado tão mal. Lembram-me que fizemos um programa também com os nunca CDCs. Foi tão mal como agora. Nunca houve um ano em que não houvessem contratos de delegação de competências assinados e nem sequer enviados para as freguesias. Quando lá nunca chegarmos houve. Ao tema, pronto. Vamos ter que explicar portanto, também é o nosso... que é que são estes contratos isso. De delegação portanto, que as pessoas é o não meu sabem. Minuto da semana é, estamos em abril e tudo piora. Portanto, usou um minuto para falar de um tema que vai estar no programa. Bom, vamos ao caso da vereadora... O Ricardo está adiantado, é com uma hora. Já vai em abril. Vamos ao caso então da vereadora Joana Batista, trazida do Oeiras por Carlos Moedas, agora é arguída juntamente com Exaltino Moraes num caso de despesas de representação referentes a almoços ou jantares. Acontece que Carlos Moedas, quando outros vereadores, como foi o caso do Diogo Moura, o nosso primeiro residente aqui do Fórum Lisboa do CDS, ou Ângelo Pereira, do PSD, foram arguídos, entendeu que eles deviam deixar os cargos, suspendendo os mandatos. Com esta vereadora, Carlos Moedas já veio dizer que ela fica. Será que temos no executivo de Carlos Moedas vereadores de primeira e vereadores de segunda categoria? Neste caso, quero ressalvar que os montantes referentes às despesas de representação imputados a esta vereadora, que rondam os 19 mil euros, divididos pelo tempo a que se refere todo o processo, dão cerca de, salvo erro, 200 euros por mês. Ora, eu pergunto, quer alguém ir para um cargo dirigente ou ser eleito para ser arguído por despesas de representação deste montante? Isto faz algum sentido? Angélique, explique-nos um bocadinho como é que são estes dinheiros das despesas para os vereadores, se isto é dinheiro fora outro que já lhe é atribuído, se não é, se é o Presidente da Câmara que decide que uma vereadora pode levar pessoas a almoçar ou a jantar e pagar, como é que isto se processa? Bem, antes de mais eu vou dizer uma coisa que não é nada populista, porque acho que está cultivado que as pessoas devem todas receber mal. Somos um país com certo. Salários baixos e, portanto, devem todos receber mal. Eu acho precisamente o contrário. As pessoas devem todas ganhar bem. E os salários, infelizmente, não se aumentam por decreto, não é? Os salários efetivamente só aumentam quando há crescimento económico. Mas enquanto nós não tivermos crescimento económico e os salários não forem aumentados porque as empresas conseguem produzir mais e, portanto, têm mais lucro, não é? Enquanto houver pessoas que continuam a achar que o lucro é uma coisa negativa, o que acontece é que as pessoas acham que, por eu ganhar pouco, o meu vizinho do lado também tem que ganhar pouco. e naturalmente que os políticos também devem ganhar pouco. Portanto, esta é a visão populista que nós, infelizmente, temos no nosso país. O que é que acontece? Se nós temos uma classe política que ganha pouco, nós não vamos atrair os melhores. Lamento. Os melhores não querem vir para a política porque provavelmente vão ganhar mais no setor privado e não são expostos. Enquanto que um político, enfim, é exposto de alto a baixo, a ele, à sua família, aos que lhe são mais próximos. Não há nada hoje em dia que um político não faça que não seja altamente escrutinado. Portanto, é muito difícil que os mais capazes e os mais bem pagos queiram vir para a política. Depois, para além do mais, no poder local, os políticos recebem um determinado salário e tem a ver com o número, com o número de população, não é? Podemos dizer assim, que o município tem. Portanto, os municípios mais populosos, os vereadores e os presidentes de câmara portanto, os eleitos locais recebem mais do que os municípios com menos população. Isso tudo é público, as pessoas podem procurar na net e ver esses valores. O que é que acontece? Como as pessoas são mal pagas, a verdade é que depois arranjam-se formas de compensar salários que são baixos. E, portanto, por exemplo, os vereadores têm um salário base, e depois, para além do salário base, tem despesas de representação, que no fundo é para compensar o salário que essas pessoas têm. O que é que acontece nestas... Ou melhor, deviam ter e não têm. É para compensar... Não, exatamente. Nem com isso lá chega um valor de ser. E é verdade, e mesmo assim não chega. A questão é... Vocês imaginem o Presidente Junta, que é bem menor do que o vereador que tem mais responsabilidades. Claro, mas é tudo pelo miserabilismo por aí abaixo. Mas a questão é essa mesmo. Mas é preciso coragem para dizer que todos ganham mal. Exatamente. Não, mas é verdade. Começou por dizer, Angélica. Sim. Eu estou a falar dos vereadores e dos presidentes de Câmara, mas eu estou a falar de todo o poder local. Nós estamos, por exemplo, em municípios onde a população é mais pequena, nós temos presidentes de Câmara com inúmeras responsabilidades e que não estão na Câmara a 100% porque precisam ter o seu salário de fora, porque dali não tiram o suficiente para pagar as despesas ao fim do mês. Nós temos isto. Depois, em contraponto, temos presidentes de junta, e nomeadamente aqui em Lisboa, que são pessoas que gerem milhões e milhões, milhões, que lhes passam pelas mãos e que têm um salário. E temos que dizer isto muito claramente, que é pífio, porque é preciso também reforçar que estas pessoas têm responsabilidades por aquilo que aprovam, ou seja, se houver alguma que marosca, que aprovam, que não sei que se é houver alguma marosca que é aprovada num orçamento e que depois há uma investigação do Ministério Público e há uma acusação formada, estes políticos são culpados e têm que chegar à frente e têm, inclusive, podem ser chamados a pagar e a devolver verbas sobre aquilo que vierem a ser acusados. Portanto, atenção com isto. O que é que acontece? Quando grandes cidades recebem comitivas, o que é que têm que fazer? São os vereadores que deste valor que têm de despesas de representação, dos tais montantes de despesas de representação, pagam as despesas de um almoço ou de um jantar, é usado o fundo de maneio da Câmara ou da Junta ou do que quer que seja. Para isso. E depois vamos ter o escrutínio do foram ali, é muito caro, e depois levaram o outro ao lado e foram a outro sítio, porque é que o outro foram a outro sítio e não deveriam ter ido àquele, e portanto... Gere-se esta discussão do quanto é que deve ser gasto numa refeição e onde é que se deve ir para uma refeição, quando o que se deveria ver é feito de forma legal ou é ilegal, é excessivo ou não é excessivo, e qual é o limite. Porque eu devo dizer que espero que não haja nenhuma cidade que, quando recebe uma comitiva, seja ela qual for, que considere que tem que ser recebida dentro de determinados trâmites, não a receba convenientemente. Eu não estou à espera que venha uma comitiva qualquer a Lisboa e que o Sr. Presidente de Câmara leve ao McDonald's porque, enfim, vai que ser é escrutinado se for em sentido contrário. Portanto, os procedimentos... Mas vale para um chouriço da... Os procedimentos devem ser... Os procedimentos devem ser os corretos, devem ser legais, naturalmente, devem cumprir a lei. Agora, não podemos chegar a um ponto de populismo em que, quer dizer, não tarda nada, vamos ter as pessoas a dizer, pá, eu não recebo a ninguém e cada um paga o seu, sim, porque senão eu vou aparecer nas notícias do telejornal. Isto é que não pode ser. Ricardo Marques, no fundo, o que a Angélica também referiu, em relação às despesas que um vereador, no caso, recebe... Eu hoje vou-me sentir tão pedagógico. Ou o dinheiro das despesas de representação que ele recebe, é para, de certa forma, de certa forma, colmatar o salário, que não é o ideal. Isso não é o que não é, esse o fim, então, da, não é esse o fim, princípio... Exatamente, não, o princípio da atribuição desse dinheiro, claro, claro. Portanto, então, tens é que usar esse dinheiro por partes. Para primeiro, aqui, deixar também claro, nunca ninguém me ouviu em nenhum fórum criticar outros autarcas, nem vou fazer aqui, portanto, não conheço o processo a fundo. Portanto, quero abordar dois temas, um, o posicionamento do Sr. Presidente de Câmara, e o segundo, o que é que me parece a mim que aconteceu e do que ouvi na comunicação social. Sim. Os vereadores, os presidentes de junta, presidentes de câmara, têm formas de fazer despesas naquilo que tenha a ver com despesas de representação que tenham extraordinárias, para além daquilo que está inscrito no seu vencimento, que partem com o princípio da excepcionalidade dessa mesma despesa. Ou seja, é difícil justificar que um presidente de junta, um presidente de câmara, um vereador em funções, num almoço no seu município, tenha que recorrer a essa ferramenta em detrimento do subsídio de alimentação que está integrado no seu vencimento. Portanto, este é o primeiro erro. Pelo que foi dado a entender, não foi dado baixa de nenhum subsídio de refeição que faz parte dos vencimentos nem do seu Presidente de Câmara de Oeiras, nem dos seus vereadores. Mas porquê é que a gente não dá baixa disso? É obrigatório. Senão é um duplo custo público. Essa é logo a primeira. Portanto, eu não posso imputar a mim próprio o custo de refeição que tenho no meu vencimento. Estou a dizer que é mesmo obrigatório. Mas nós sabemos que o subsídio de alimentação não cobra uma ida a um restaurante, quer dizer... Antonieta, mas as regras são essas. São essas, são muito bem. Portanto, as regras é são considerado essas. Portanto, vamos falar de regras que têm, sim, a ver. Sim. Portanto, por isso é que isto é um problema muito administrativo. Mas é, portanto, se o funcionário público, e não tem que ser um eleito, for fazer uma refeição paga pela sua entidade patronal pública, que pode acontecer, tem que automaticamente dar baixa do seu subsídio. Não pode ter, claro, não pode receber os dois. Uhum. Porque, quer dizer, o âmbito é o mesmo. Essa é uma primeira. Mas que é daquele dia? Naquele dia, daquele dia. Não pode ser. E alguém faz isso? Tem que fazer. Conhece em algum caso alguém que fez isso? Senão já é peculato. Está a ver, logo à primeira. Pois. Depois, utilizar o dinheiro público de forma reiterada. Mas essa caixa, de forma reiterada. Quem está a mas duas eu, coisas ao mesmo eu estou a dizer o que é. Portanto, sim, eu não li a acusação do Ministério Público. Sim. E portanto. Eu estou admiradíssima. Depois de fazer de forma reiterada e constante a utilização de extra, porque isto não é no fundo maneio, isto nem é uma despesa de representação, isto é um custo extra. Diariamente, como aparentemente indica, até o Sr. Presidente de Câmara falou sobre isso, de Oeiras, e disse que fazia, porque os almoços de trabalho acontecem todos os dias, eu percebo isso, não é o conceito desta excepcionalidade. Ele sim, não creio que pronto, fosse o caso dela, pronto, mas eu não sim, sei. Pronto. E, portanto, depois, de quem paga o almoço de dignitários estrangeiros, que não tem limites, enquanto o vereador, o Presidente junto ao Presidente de Câmara tem limites, como de funcionário público, de um dignitário estrangeiro não tem, pode-se pagar uma refeição de 100 mil euros a uma comitiva que recebemos. Mas tem que ser feita com os procedimentos concursais. Neste caso, as informações, dependendo do valor, que é de acordo com a lei para aquilo que é o valor da refeição. Aparentemente não há procedimentos. Se o Presidente e os vereadores pagavam do seu bolso e eram ressarcidos à Caixa da Autarquia. Isso não existe. Eu recordo que um Presidente de Câmara... Que era o que se passava aqui? Aparentemente o que eu pude ler, mas eu não vejo, não vi o processo. Sim. Portanto, isso é altamente irregular, isso também é peculiar. Nós tivemos um Presidente de Câmara que perdeu o mandato em Gaia, se não estou enganado, porque usou o carro de serviço um sábado de manhã com a sua esposa. Não chegou a perder o mandato, mas sim. Mas arriscava-se, não é? E isso é peculado também. Não, foi condenado a perda de mandato, mas depois não transitou em julgado até acabar o mandato. Pronto, mas ia perder o mandato, está a ver? Maravilhoso. A justiça portuguesa está-se a pôr ao ridículo, mas já vá lá. É peculado, está a ver? Portanto, a questão aqui de fundo é porque isto depois tudo mina a credibilidade dos cidadãos. Nada disto ajuda. Por isso é que eu digo quem é que quer ir para um cargo dirigente ou eleito com nestas circunstâncias. Regras... Eu não queria. Vou dizer, a mim também eu, ninguém é quer, muito mas raro, de qualquer maneira. Mas quando fazemos com a informação apropriada, que tem que ir aos serviços, em que lá está, que toda a gente pode coordenar onde é que almoçou a comitiva e se o seu presidente lá tivesse que baixo da ter sua tudo a meter o nariz na vida toda de uma pessoa. Tem razão. Portanto, é onde a Angélica disse. Portanto, de facto, não é a coisa mais convidativa. Mas passado isto foi aquilo que eu pude ler. Ainda por cima, se recebem mal, como a Angélica disse. Foi aquilo que eu pude ler e, portanto, qual é a vantagem? E quando ouvimos o Sr. Presidente da Oeiras, no final da semana passada, já dizia que houve uns erros administrativos. Portanto, acredito que seja. Não, mas é por causa linha. Do charuto. Meter um charuto numa conta. Pronto, não sei se. Ele faz questão de pagar os charutos à parte e há uma conta que tem um charuto. E além disso. Porque ele não fuma só um charuto em 4 anos. Tendo em conta, com Lisboa, o que é que eu acho que. Isso o Ministério Público vê depois com o dinheirinho que saiu da Câmara, comparado com o. com o dinheirinho não, que pagaram, tá, não, com certo, a fatura. Certo, mas há uma fatura é que está introduzido um charuto. Pois eu sei, não é só uma, acho que é mais que uma. Penso que é só uma, o charuto é só uma. O álcool. Nunca ouvi dele, porque eu não conheço nada. Há questões que são muito para além daquela razoabilidade. Álcool, álcool depende. Da despesa normal. Do radicalismo quase parecendo com o regime islâmico. Sim, ele disse logo. O vinho é álcool. A cerveja é álcool. Não se paga um copo de vinho, não se vai dizer à pessoa que não bebe vinho. O conceito de que servem estas despesas de representação. Está bem, não estou a discutir isso. E quando elas são aplicadas de forma reiterada, constante e não para uma representação excepcional. Pronto. Por fim, Lisboa. Aqui o nosso programa incide mais sobre Lisboa. No nosso caso, sabendo nós, ninguém está a falar do nosso sabendo caso. Nós de muita gente que olha para o seu presidente de Câmara de Oeiras como o grande exemplo do grande autarca. Há da parte do presidente Carlos Moedas aqui um problema criado por ele. Quando o presidente Carlos Moedas, em noutros tempos do Russiagate, sem o presidente de Câmara constituído arguído, sem estar a ser investigado, em plena campanha faz as declarações, e eu vou citando. Sim, mas o Russiagate parece uma coisa light. O presidente também. Carlos Moedas, na altura, putativo candidato de Carlos Moedas. Numa democracia europeia, um presidente que comete um erro destes tem que se demitir. Não é uma questão jurídica, é uma questão de dignidade das instituições. A frase não é minha. Mas o que é que isso tem que ver com o caso que estamos a discutir? Deixa-me só dizer. Nada, quem abriu esta porta. Acha que isso era pouco grave? Quem abriu esta porta foi o presidente Carlos Moedas. Estamos a ver, que voltou a incidir na mesma com o vereador Diogo Moura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não fiquem nervosos. Aliás, que voltou a incidir com o vereador Ângelo Pereira, que teve a dignidade e que fez esse favor ao partido e ao projeto municipal de sair pelo seu próprio pé para evitar estes constrangimentos. E, portanto, é com alguma estranheza que, com a complexidade desta intervenção, com o nível de escrutínio que vai ter a Câmara de Oeiras e obviamente estes visados, estes 22 visados, temos uma vereadora que entrou com o nome de super vereadora, que tem estado a trabalhar muito bem, está a ter a ver com a senhora vereadora, com a qual tenho uma belíssima relação, e fica, obviamente, fragilizada, e politicamente fragilizada, e quando não estiver esclarecida esta situação. Portanto, aquilo que eu acho que ia acontecer, como houve a dignidade do vereador Diogo Moura, era de suspender funções até a clarificação daquilo que tem a ver com esta situação, porque a verdade é que ela fica fragilizada politicamente. Muito bem, Jorge. Não vale a pena negarmos, às vezes, não se fala de outra coisa. Jorge, não está. Só não percebi a comparação com o Russiagate. Essa parte da intervenção do Ricardo foi um problema de juntas. Não junta essa, tudo a ver se faz comparação. Um bocado de barulho. Não, não, tem, não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas nem sabem por ouvir só o que era o Russiagate. O que o presidente Carlos Moedas disse nessa altura era sobre uma atuação do gabinete de apoio ao presidente da Câmara. Não é bem a mesma coisa. Por acaso era do secretário-geral da Câmara, que ele também teve funções. Não. Gabinete de apoio ao presidente, duas falhas graves: a transmissão dos dados e a ocultação que tratava dados pessoais ao encarregado de proteção de dados da Câmara. Mas isso é um. Eram os tais dados entregues à Embaixada Russa, não é? Isso mesmo. As pessoas que iam às manifestações. Vamos lá. Vamos então fazer como se faz para meter um elefante no frigorífico, por fatias. Sobre a questão das despesas e por aí fora. Eu assisti esta semana. Não queria falar da Operação Lumen outra vez, que eu agora que já vi o despacho de indiciação, há coisas que me dão vontade de rir, mas vou falar de José António Ramos. Alguém sabe quem é? Este senhor era um quadro do CEF, foi vereador do Partido Socialista em Penamacor. E é notícia esta semana porque está acusado pelo Ministério Público de peculato pela quantia de 262,69 €. Porquê? Porque veio ao tribunal... Nem que fossem 3 cêntimos. Porque veio ao tribunal no carro da Câmara. Basicamente é isto. Pois. Quer dizer, nós vivemos... Era ruído? Era, e foi absolvido. Infelizmente é peculato. Sim, mas é uma coisa... como é que é possível? Não, eu já vou à parte que quero provar sobre isto. Porquê é que o Ministério Público gasta tempo com um processo que pode render ao Estado, no limite, 262,69 € e todo o custo que isto tem? Porque agora a Câmara Municipal é obrigada a consistir... Mas é o Ministério Público quem fez a lei, que é absurda. Certo. É que a verdade é que o Ministério Público... Agora, a Câmara vai ter que se constituir assistente neste processo, porque senão é acusado de... Mas há inúmeros processos no país, todos os dias, passam por aí, não é? Eu já fui testemunha num processo e disse ao juiz, acho isto uma parvoíce. E o juiz disse, a senhora não tem que emitir opinião sobre o que acha ou deixa de achar, está em julgamento isto aqui. Eu disse, está bem, mas fica registado que eu acho que isto é uma parvoíce. Que era um irmão a insultar o outro irmão, dois senhorinhos. Não, mas há muito assim, quer dizer, há inúmeros processos que são assim, são parvos, não é? Mas no limite, o município de Penamacor agora tem que se constituir assistente. Tem que deduzir pedido de indemnização civil ao ex-vereador e vamos andar com anos de discussão em tribunal de um processo que no fim vai render 262 € ao Estado e custou 26 mil ou 30 mil ou 40 mil. Se tiver a fazer funções públicas em algum lado. É como as cartas que se recebe das operadoras telefónicas com zero Zero euros. Mas o operador é obrigado a enviar-te uma carta para casa, pagar um selo e diz lá 0 euros. É um bocado ridículo. Isto acaba por atingir domínios de surrealismo. Quer dizer, sobre convinha. Este tema que o Jorge estava a dizer, que às vezes a pessoa não sabe. Há muita gente que tem mania que é a entidade pública que paga as despesas de tribunal de alguém que está a ser acusado. Não, não são despesas de tribunal. Deixa-me só dizer. Portanto, não é. Só permite se ele for inocentado. Certo. E, portanto, ele ao usar, enquanto o processo está a decorrer, o carro da Câmara de Desgraçados para ir a uma audiência, é considerado. Ele, mas se no fim do processo tivesse metido a viagem que fez ao tribunal, já lhe podia ter sido paga. Sim, é verdade. Portanto, se ele tivesse aguardado uns meses e metido as despesas da viagem, estava tudo certo. Sim, estava tudo certo. E se calhar até era mais caro. Às vezes, há uma coisa que se costuma dizer que o bom senso é a coisa mais bem distribuída. Eu acho que quando se fazem determinados enquadramentos legais há tudo menos bom senso e este é um caso destes. Mas voltando aqui à questão. Sim. Não tendo nenhuma comparação com o caso Rocha Gay, tem comparação, evidentemente, com os casos do vereador Ângelo Pereira e Diogo Moura. E eu não acompanho o presidente Carlos Moedas no critério que teve no mandato anterior. Por um motivo muito simples. Nem um nem outro estavam acusados ou arguídos, no caso estamos a falar de acusados já. Acusados, sim. Num processo que fosse no âmbito das suas funções na Câmara Municipal de Lisboa. E isto, sim, penso que foi, chamemos de forma simpática, exagerar no limite do padrão ético. Porque nós não estamos, hoje todos aqui exercemos funções públicas, até Antonieta em certa medida, e não estamos livres de uma denúncia anónima que nos leve a ser constituídos arguídos e acusados e vamos demorar um ou dois anos a conseguir resolver o processo. E portanto, o meu critério é um bocadinho mais apertado que o do seu presidente da Câmara do mandato anterior e é simples. Uma pessoa que é acusada no exercício de funções, sim, deve suspender funções. Para se preservar a ele próprio... Estamos de acordo, tão raro. Estamos de acordo? Pronto. Por dois motivos. Para se preservar até ele próprio, não é? Para não estar a interferir nas próprias matérias de que é acusado. Eu já tive... E creio até que no caso do vereador Ângelo Pereira foi uma viagem à China. São 400 euros. Sim, que nunca teria... É no limite, nunca teria que ser pago por ele. A diferença é se era pago por quem convidou ou pelo município que ele representava. Mas pronto. Eu já fui arguído num processo baseado numa denúncia anónima. O que eu fiz na altura foi suspender funções onde estava a exercê-las e voltar no fim do processo. Mas foi uma opção pessoal. Porque nem era no exercício das funções que eu estava a ter. Mas o meu critério é este e é tão simples. Se é uma acusação no âmbito das funções que se tem exercício, acho que é absolutamente, é o mínimo de decência suspender funções. Em funções anteriores, tenho muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Este caso reporta-se a funções anteriores. E, portanto, eu acompanho o Carlos Moedas do atual mandato. Acho que o Carlos Moedas do mandato anterior exagerou no critério que aplicou aos seus vereadores. Sofia Lisboa, falta ouvi-la assim sobre este tema. Estive aqui atentamente a ouvir estas opiniões todas. Eu de facto, sinto-me assim um bocadinho fora da caixa. E consigo perceber a confusão e a perplexidade que a maior parte das pessoas que acompanham estas histórias pode sentir em casa, que nos está a ouvir. Porque, de facto, eu acho que há aqui uma componente, enfim, muito de conhecimento que é preciso ter relativamente a estes processos e que as pessoas não têm, não têm que ter. Mas a indignação e a perplexidade não vem sobre estes dados em concreto, vem sobre as vidas que as pessoas levam, não é? E portanto eu acho que nós estávamos aqui, ainda há pouco se referiu a esta questão do lucro, se é uma coisa boa ou uma coisa má e como é que sobem os salários, etc. E quer dizer, eu acho que ninguém acha que o lucro é uma coisa má. Eu não acho que o lucro é uma coisa má. Acho que ele é pesado. É lá. Atenção. Ora é essa. Vamos ter que acho ligar que para aquele programa de proteção de testemunhas. Ela vai ser apedrejada. Nós defendemos-la. Nós temos grande ótimo. Nós defendemos-la. Deixem ouvir. A riqueza. A Sofia é do PCP, portanto, daí estas graças. A riqueza é produzida pelos trabalhadores. Ora bem. É tão simples quanto isto. Portanto, quando nós aumentamos as condições de criar essa riqueza e damos essa condição ao nosso país... Devemos também aumentar os trabalhadores. Temos que redistribuir essa riqueza e, portanto, há lucros obscenos. Se afaste. Há lucros obscenos. E acho que nós, ainda agora, estamos a discutir esta questão de como é que se vai mitigar o aumento, enfim, os efeitos da guerra e o que vai cair nos bolsos de todos nós. E, portanto, aí parece-me que é estranho estarmos a falar de como é que aumentamos ou não aumentamos ou vamos isentar de um imposto e, portanto, de certa forma, nós também perdemos por aí, porque se isentamos um imposto, todos perdemos. E, portanto, estamos a falar de todas estas coisas e não pensamos que algumas destas grandes empresas privatizadas tiveram lucros recorde este ano, nomeadamente a Galp. Portanto, como é que nós não pensamos assim? A Galp faz parte desta sociedade em que nós vivemos. Faz parte. É uma empresa, neste caso privada, que faz parte. Como é que nós pagamos? Como é que também a empresa é chamada a pagar? Se calhar tem que ter uns lucros um bocadinho mais baixos para o esforço de guerra, digamos assim, não é? Que estamos todos a passar. E, portanto, é esta a questão com os lucros e com os salários, é a mesma coisa. Nós podemos, não é aumentar por decreto. O salário mínimo aumenta-se por decreto, os salários na administração pública pode-se aumentar fazendo essa pressão para cima e valorizando os trabalhadores, mas depois, no setor privado, também há negociações que só se podem fazer quando os trabalhadores têm força para negociar. Pronto, e, portanto, todos os ataques aos trabalhadores e à sua sindicalização também é um problema nesse sentido de fazer força para que se faça essa redistribuição dos lucros nas empresas. Pronto, relativamente aqui à questão que estamos a discutir, nós temos, portanto, 3,7 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros no nosso país. É uma brutalidade. E estas pessoas estão em casa a ouvir esta conversa de ir almoçar pessoas que têm salários muito acima dos deles. Não estão acima. Não, claro, nós podemos dizer que são salários baixos. Mas é que não são. É que temos que começar a desmistificar isso. Mas uma pessoa ganha 800 ou 900 euros, leva os livros. E um vereador da Câmara de Oeiras é capaz de ganhar aqui 1.600? Não. Ganha mais. 4.000. Ganha mais. 4.000, nem pensar. 3.000, talvez. Os das juntas ganham esses valores. Não, os das juntas ganham no máximo 2.000 euros. Pronto, e portanto os vereadores ganham mais. Mas já com ajudas de custo e para aí fora. Sim, sim, escalou máximo. Pronto, e portanto os vereadores ganham necessariamente mais. Não obrigatoriamente, tem a ver com a população depois dos conselhos. Claro, eu não sei certo qual é o do Oeiras. Oeiras diria que sim, não é? Não, sei, não temos aqui a certeza. Pois não tenho aqui a tabela. Mas... Eu não tenho aqui a tabela. Mas pronto, mas qualquer das formas. Mais é Lisboa e Porto. E não chegam aos 4 mil, nem nada que se pareça. De qualquer das formas, o que me parece é que as pessoas sentem essa perplexidade, porque sentem que são pessoas que depois não é só. Mas isso acompanha, nós não somos grandes exploradores. Não é só a questão do salário líquido, é questão das condições de vida que tem uma pessoa que depois trabalha... vêm os outros dizer, é tudo uma gatunagem, esse é o problema, exatamente, mas eu acho que aqui a solução do problema, esse é que é o ponto. Quer dizer, acho que há necessariamente, se há regras, é evidente que essas regras devem ser cumpridas, tem que haver transparência, porque a mim também me parece, e aliás isto é uma lógica muito cara ao PCP, vou concluir, que é a questão de não ser beneficiado nem prejudicado. Nós não ficamos com o dinheiro das nossas senhas de refeição, das nossas senhas de presença das reuniões. Tem razão, desculpem, 3.173 é o nosso valor de não sermos beneficiários nem prejudicados para Exercício. É o que eu disse. Agora, a questão é. São 3.769,24 é o valor de um vereador em Oeiras, já com ajudas de custo. Muito bem. Bruto. E, portanto, esta ideia de as pessoas não serem beneficiadas nem prejudicadas também implica neste tipo de tarefas de função pública, necessariamente, de serviço público, necessariamente não vai pagar para ir almoçar com não sei quem que vem não sei de onde. E, portanto, é evidente que isso não pode sair do salário da vereadora, não é? Claro. Portanto, estamos de acordo em relação a isso. Agora, aquilo que tem que fazer parte das despesas de representação e do funcionamento normal da Câmara para receber este tipo de comitivas, tem que ser uma coisa transparente, para as pessoas depois não poderem necessariamente acusar, desconfiar nem e vivermos nesta desconfiança. Mas o que dão estes processos é a imagem pública do anda tudo a gamar. Claro. E o Ministério Público comprou esta cassete. Claro, mas é que nós também estamos a falar também de Oeiras e do Isaltino, portanto também é normal que se não, mas é o vereador de Penamacor, é os vereadores de... É generalizar-se, anda tudo a gamar. E vai-se somar os gamantes e chegamos para aí a 600 euros. Claro, mas há muitas práticas nesse sentido, não é? Há muitas práticas nesse certo, sentido. Mas é a criação de um discurso artificial do anda tudo a gamar. Vamos fazer um pequeno intervalo nesta primeira parte do Fórum Lisboa, voltamos daqui a pouco. Amália, no Porto estamos em 91.0, em Lisboa 92.0 e em Setúbal 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, se só agora está connosco, já deu para perceber, estamos no Fórum Lisboa na Rádio Amália. Falamos nesta segunda parte do Fórum dos CDCs, os famosos contratos de delegação de competências, que estarão atrasados. Em primeiro lugar, por favor, explicar quem é que explica que contratos são estes. Eu, Ricardo. Ricardo, está ansioso por explicar. Vou fazer depois a segunda parte do calendário. Explicar a quem nos ouve o que é um contrato de delegação de competências. Vamos lá, agora. Assim, em poucas palavras, Ricardo, que é para todos poderem falar. Contrato de delegação de competências, é o que o nome diz, não é? CDCs, sim. Desde as alterações que foram feitas principalmente a partir de 2012, a nível nacional, com a alteração da lei das reformas administrativas, criou-se o hábito, e um bom hábito, das câmaras municipais negociarem com as freguesias contratos de delegação de competências, em que delegam competências para as freguesias. Em Lisboa foram vários, há contratos transversais que apoiam todas as 24 freguesias. Então, é uma forma da Câmara dizer: agora Benfica vai fazer este trabalho e eu dou-lhe este dinheiro para fazer este trabalho. Isso, em vez de ser eu fazer. Há uma negociação entre ambas as partes. Nós temos contratos transversais a todas as freguesias e depois temos específicos de cada freguesia. Eu poderia falar dos meus, mas posso não, dar agora vamos dizer é porque então, é que acham que estão atrasados. O que é que se passa? Nos últimos anos tem vindo a acontecer cada vez mais. É um problema que vem de trás. Deixa-me dizer, já nos tempos do Partido Socialista, no último ano de mandato de Fernando Medina, houve um problema destes com dois contratos, com os internos administrativos de género urbana, que não quiseram renovar até ao fim do mandato e depois, com a entrada de uma nova equipa, foi muito tarde, foi muito difícil na altura e, portanto, deixou as juntas em grande dificuldade. Mas, neste momento, nós estamos num mandato novo, é verdade, mas de um executivo que se mantém em funções, com os mesmos diretores municipais, com as mesmas equipas. Portanto, nada justificava, depois dos reiterados avisos que foram feitos no final do mandato anterior. Este atraso todo. Mas quando é que era normal isto estar assinado e pronto? Do que devia acontecer, de acordo com as normas... Que nunca acontece, não é? O que nunca, não é verdade. O que não? Tem vindo a piorar. Sim. Nunca foi perfeito, mas nunca foi tão mau. Era que em outubro, novembro do ano corrente, fossem enviadas para as freguesias as minutas dos contratos que se quer celebrar, para que as minutas, as juntas de freguesia incorporem nos seus orçamentos, o município incorpore no seu orçamento e tenha efeito a partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Mas a gente sabe isto tudo é o que diz é a boa prática função pública. Pronto. Isso não existe. Sem isto, o que é que acontece? As freguesias não podem incorporar nos seus orçamentos nem a receita que vem destes contratos, nem as despesas. Porque é ilegal. Não podem. Sem uma documentação técnica de apoio. Portanto, o que é que tem vindo a acontecer? O que acontece este ano é que as freguesias estão dos seus orçamentos a suportar um conjunto de despesas em nome do município, que nem sequer a documentação de contrato lhes chegou à posse, que é uma coisa, de facto, inusitada. Portanto, objetivamente, as freguesias não tenham, se não fossem dedicadas à cidade, se não tivessem com o drive de servir a cidade, nenhuma delas, podiam desde parar de janeiro, uma série de coisas porque... podiam e deviam, porque na prática elas estão a exaurir os seus orçamentos, os seus meios, porque nem contratos têm para poder incorporar na sua receita e nas suas despesas. E, portanto, para termos só uma ideia destes contratos transversais, não vou falar de específicos de cada freguesia, ao dia de hoje não há contrato de fundo de emergência social desde 31 de outubro. Portanto, todos os apoios sociais na cidade, que são dados através da ferramenta de fundo de emergência social, estão a ser suportados sozinhos pelas freguesias, sem minuta, sem contrato. Isto é uma coisa que nunca aconteceu. Nunca teve sem contrato. Foram feitos avisos, inclusive fiz uma intervenção em agosto do ano passado, mentira, em julho do ano passado, na Assembleia Municipal, a indicar que isto ia acontecer, porque os serviços municipais técnicos disseram-nos não temos indicação para fazer contrato. Que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Estão neste momento a faltar os contratos de género urbana, de recolha à volta das ecoilhas e ecopontos e do inter-administrativo de género urbana, aquele famoso a pensa à taxa turística. Não foram ainda enviados. Estão a faltar os expectantes, que é a limpeza de todos os terrenos baldios da cidade que estão distribuídos e que estão entregues às freguesias. E estou-lhe a falar daqueles assim. Pois há freguesias que têm de... Estão atrasados estes contratos. Estão atrasados. E, portanto, as freguesias chegam ao quarto mês deste ano sozinhas a ter que suportar estes custos, sem sequer documentação que lhes permita incorporar nos orçamentos a receita e a despesa. Isto nunca aconteceu. E quando entraram estes vereadores, e era aqui que eu queria chegar, no ano passado foi aprovado, em reunião de Câmara, em outubro de 2024, quando foi ano passado, foi 24, uma proposta em que a Câmara Municipal faria o esforço para ter sempre inscrito no orçamento inicial da Câmara, portanto que é aprovado no final do ano, as verbas todas das principais freguesias, e isso obriga a que envie os contratos. E também foi aprovada uma recomendação na Assembleia Municipal. Passado um ano e meio, nada foi cumprido. E as freguesias estão sozinhas a suportar este custo. Mais de metade das freguesias enviaram ofícios para a Câmara Municipal em novembro e dezembro a pedir esclarecimentos, e tive ainda hoje a oportunidade de fazer uma ronda por presidentes de junta. Foram respondidos dois destes ofícios. Aos 16 que eu perguntei, dois. Os outros estão até hoje sem resposta, de datas e de prazos. I rest my case. Sofia Lisboa. Bom, eu acho que há aqui muitas coisas em que estamos de acordo, que é, de facto, esta enfim, não há gestão este possível. Este atraso, não é? Não há gestão possível e, pronto, nós, a montante deste problema, não estivemos de acordo com muitas destas questões de delegação de competências, justamente porque achamos que há aqui, enfim, um efeito de desigualdade, não é? Porque as próprias juntas têm meios diferentes, não é? Portanto, aqui haver capacidade de resposta, há problemas diferentes nas juntas e há aqui uma certa desresponsabilização, porque se de facto as competências são transferidas, mas depois não há os meios cabalmente atribuídos para dar resposta aos problemas, em geral, não é? Fora os atrasos, estou a dizer em geral, os meios para dar resposta, de facto há aqui uma forma de desagregar a resposta que se dá ao nível da cidade, não é? E portanto nós aí fomos críticos desde o início. Relativamente a estes atrasos e àquilo que nós temos visto, porque já esteve aí na imprensa, portanto uma carta dos presidentes da junta, sim, do PS, enfim, não haver resposta parece-me uma coisa inaceitável, não é? Portanto o presidente da Câmara tem que comunicar e tem que se responsabilizar, pode ter muito que fazer, mas tem que se responsabilizar, porque isto de facto não é aceitável e há aqui coisas muito graves, não é? Relativamente aqui aos apoios sociais, também, mas também a questão da limpeza, da higiene urbana. Eu acho que a abordagem deveria ser outra, e não é só mandar cartas abertas, e é se calhar ir com as varredoras para a praça do município, entregar as chaves e dizer: vamos continuar a fazer aquilo que nos compete quando houver capacidade. Varram os senhores. Capacidade de dar resposta. Isto, obviamente, não é para prejudicar a vida das pessoas, é para dizer simplesmente as coisas têm que funcionar, porque estamos a prejudicar as pessoas e que não há nenhuma justificação para isto. No caso da higiene urbana, é mesmo uma arma. Angélica. Fundos sociais. Os apoios sociais da cidade. Angélica da Teresa. Bem, relativamente a estes atrasos, eles sempre houve atrasos, ok? Particularmente nos anos de mudança de executivo. Portanto, esta história de não havia atrasos, ou agora está um bocado. Da pior, outra vez que falámos disto. Sempre houve atrasos. Com outro painel, que falámos dos atrasos dos CDCs. Depois, quando o problema é o mesmo. Quando se passou aos não socialistas. Sempre houve atrasos. Verificou-se os atrasos do ano anterior e eram praticamente os mesmos. Nunca em todos. Sempre, o que é que acontece? Mas agora os não socialistas estão os dois a dizer: sempre houve atrasos. Sempre houve atrasos. O que é que acontece? Quando há atrasos e o Partido Socialista está no executivo, os autarcas do PSD são mais focais. E quando é o inverso, é verdade, ao contrário, é verdade. Agora foram os autarcas do PSD. Não é verdade, de facto, os do PSD não reclamam tanto senhores, como vocês. É verdade, deixa, é verdade. Deixa a Angélica falar. Agora, dizer que os atrasos devem acabar, com certeza os atrasos devem acabar para depois não haver esta converseta, claro, entre uns que estão na oposição e outros que estão no poder. Mas, Lico, os do ano passado foram pagos em dezembro, com o ano de atraso. Em dezembro. Está bem, mas agora tu tiveste eleições. A partir do momento em que tu tens um processo eletivo, é óbvio que os contratos de delegação de competências atrasam e mais. E no ano anterior que não houve eleições foi em novembro. Eu não estou a justificar que tenha que haver atrasos, não. Os atrasos têm que acabar, as juntas de freguesia têm que receber as verbas a tempo, porque aqui ninguém deve funcionar como tesoureiro de ninguém. É fácil. Portanto, eu não estou a dizer, eu não estou. Eu imagino, a culpar, por exemplo, que até se tenha que às vezes pedir dinheiro emprestado para poder pagar, pedir à banca. Há freguesias que são obrigadas a fazer. Para poder pagar a um não, eu não estou a desculpar, sim, os atrasos. Claro, o que claro. Eu estou a dizer é que não, não é de agora, não há é de agora. Atrasos sempre e depois, quando uns estão no poder, são os outros que falam mais e vice-versa. O que é que eu quero dizer? Desculpar os atrasos não se deve fazer, deve-se resolver de uma vez por todas. Agora, estar-se a dizer que não há um que esteja resolvido, não, o da educação inclusive que foi resolvido, é tu, próprio, é tu próprio elogiaste o senhor vereador Rodrigo Melo Gonçalves, o vereador liberal, e portanto estar a dizer que estão todos por fazer, não estão todos por fazer na educação, a coisa porque era o está ano mais escolar. A coisa está orientada. Sim, mas quer dizer, a questão não é essa, independentemente de ser o ano escolar, não pode haver atrasos em nenhuma área, independentemente de ser o ano escolar ou da higiene urbana. Se há um compromisso, isso tem que ser resolvido e, portanto, eu aqui estou perfeitamente à vontade para criticar. Por exemplo, vou dar um ponto que tu tinhas referido à ação social, ao FES. A vereadora, aquilo que fez, dado o atraso que houve, não é? E porque houve uma mudança de variação, é uma outra vereadora, a vereadora Maria Aldim, aquilo que ela fez foi, dentro das prioridades que ela tinha, aquilo em que ela se concentrou foi, vou tratar dos CDCs para as IPSS, que são aquelas com mais dificuldades económicas e que, portanto, que as verbas vão fazer mais a diferença e depois vou para as juntas de freguesia. Eu acho que foi uma escolha muitíssimo inteligente. Mas, as políticas são iguais e que está feito. Com isto dizer que os atrasos nas juntas de freguesia são desculpáveis, não são desculpáveis. Estes atrasos têm que acabar de uma vez por todas. Tem que haver uma calendarização que tenha que ser respeitada. Esteja a coligação PSD, CDS, Iniciativa Liberal no poder, esteja outro partido qualquer, que é para depois não estarmos sempre com as mesmas conversas, porque é isto que importa. Jorge Nuno de Sá, falta ouvi-lo assim. Quatro notas para tentar cumprir o tempo. Primeiro, nós vivemos nesta questão de espaço numa espécie de lalalândia. Todos sabemos que não se vai cumprir, mas continuamos alegremente a cantar e de mãos dadas. Quer dizer, isto tem que acabar um dia. Quer dizer, seja com quem for, muda a cor do partido que está, mudou o partido, mudou as coligações. Acho que não há ninguém aqui que não tenha tido responsabilidade já na gestão da autarquia. E é sempre a mesma conversa. E, portanto, se calhar é preciso sermos mais realistas. E uma segunda nota que eu queria dar é que eu acho que este tipo de contratos devem ser minimizados ao mais possível, ou seja, devem ser distribuídas competências de facto com os respectivos envelopes financeiros e os contratos de delegação de competências serem excepcionais. E o problema é que com a reforma que tivemos passaram a ser quase a regra e não se pode trabalhar assim em condições, é a minha opinião. E esta... Nossa, doutora Sofia Lisboa, os nossos ouvintes não viram, mas para quem não está a ver, eles têm vindo a aproximar ao longo do programa, estão já ombro com ombro. Estamos quase, mas sai um vodka com laranja para aqui para o nosso lado. Só que aqui a vodka laranja deste lado tem uma divergência profunda, que é, eu acho que devem ser descentralizadas as competências, a Sofia acha que devem ser centralizadas. Ou seja, ambos achamos que elas devem ficar concretamente definidas, só que em sítios diferentes. Portanto, essa é a convergência e divergência. Encarnida e o PCP. Eles depois fazem assim um bocado excepcional. Tipo, isto devia estar tudo desconcentrado. A gente se foi nos nossos. Encarnida, mas o PCP tem as suas caras diferenças. Mas funcionam bem. Claro. Mas, olha, em Alcântara não funcionaram, que não previram esta história do prédio e tal. Tudo bem. Certo, voltando atrás. Duas notas finais. Para terminar o seu. Esta é uma posição de fundo que devia alterar isto. Para terminar, duas notas sobre a intervenção do meu querido Ricardo Marques, que é. Perceberam-se quais eram as responsabilidades da junta, limpas à volta das ecoilhas e por aí fora, que até às eleições parecia que era da Câmara, mas hoje ficou claro que está atrasada a ver. Não, são da Câmara. Pois, claro. Lisboa, não, é só puxar, quem quiser é só puxar atrás a gravação. Portanto, ficou clarinho de quem era. E a segunda, sendo que só ficou um vereador em funções e o Ricardo ter dito que a estrutura é a mesma, diretores e por aí fora, contraditar o programa anterior, onde estávamos a fazer uma grande limpeza e um grande saneamento e a mudar tudo por critérios político-partidários. Bastou uma semana. O Executivo Municipal anterior foi tão bom e tão elogiado que não restou quase nenhum. Bastou uma semana para tropeçarmos no argumento. Foi pouco desta vez. É só isto. Nós estávamos a falar dos nossos equipamentos. Sim, alguém quer rematar? Alguém quer juntar mais alguma coisa? O Jorge tocou em dois pontos muito importantes. Tem que ser dada consistência. Tem um minuto. A reforma administrativa da cidade de Lisboa é a maior reforma a nível nacional. Certo. Delegação de competências. E bem, a cidade no sentido está correto, muito melhor é do que estava. Que se diga. Os apoios à população estão mais rápidos, há maior identificação, as escolas estão melhores que os auxiliares de educação que as freguesias põem lá e trocam e substituem muito mais rápido. Tens que acrescentar que isso se conseguiu mesmo contra o PCP. Tudo isso. No PCP funciona muito bem em Carnide e por isso é que ganham eleições da freguesia de Carnide pelas competências que têm delegadas. Mas que eram contra. Agora, a verdade é que tem que haver três fatores. Claro. Previsibilidade. Parece que vocês nunca tiveram no governo da Câmara. Previsibilidade. E se os contratos são anuais, e ainda mais com estes atrasos, não há previsibilidade para a gestão e até para o investimento de freguesia. Mas isso tem a ver com a base da questão, como falávamos. Portanto, para mim, o que tinha acontecido, ou como o Jorge dizia, fazer agora uma segunda negociação e passar a título de. Os envelopes financeiros e acabar com estas coisas. Há freguesias com componentes de apoio à família, como é o caso de Carnide, há 12 ou 13 anos a serem aprovadas anualmente. Isto é absurdo. A assinar contratos anuais. Portanto, entre entidades públicas. Porque ela é assim, haver... obriga, não é? Não obriga a nada, não. Pode haver ao mandato. É uma questão de não serem clarificadas, aquelas são as competências de cada um. É esta questão, esta é que é a questão de fundo. E, portanto, a questão de fundo é e ao fim a reforma tem que ter 12 anos? 12 anos, foi de 2014. Está em bom tempo de ser revista foi desenhada em 2012, implementada em 2014. Angélica, mais alguma frase? Eu acho que a reforma devia ser revista. Sim, isso é evidente. Há elementos evidente. Que não fazem sentido absolutamente nenhum. Esta tudo. Questão que estavas a dizer dos contratos. Não, tudo que é competências partilhadas. Mas na reforma. Tudo isto é esta reforma. Mas há coisas certo. Que se calhar não faz mas sentido. Mas não se resolveram. O que está na reforma passou a título definitivo para as freguesias. É uma lei da República, é das freguesias. Tudo isto estamos a falar só o que foi depois, né? Que foi negociado, é. Que já vinha de trás, como com era a Câmara, das Cafes, para. Ou que foi negociado porque a reforma, não, a lei não se muda todos os dias. Portanto, estava na altura de revisitar e ver, olha, o que é que tem sentido passar. Já passaram três mandatos completos. O que é que não tem sentido continuar a apostar nisto? Eu acho que sim, acho que todos nós concordamos com uma lei que leva 12 anos, que foi experimental e piloto a nível nacional, deve ser revisitada. Pronto, sim, vamos. Já teve ciclo de maturidade. Vamos agora ao fato. Sofia, Lisboa, a escolha é sua. Ela está um clássico, ela um está grande triste, clássico. Atenção. Não, estava a pensar no Ari, que este ano faria 90 anos. 90 portanto, anos. E que escreveu muitas letras para fados e para canções que são da nossa cultura. E portanto aqui trazia Os Putos, cantado pelo Carlos do Carmo, e que nos fala das crianças, a força de ser criança, que ouve o pai falar do homem novo e que são e que são o nosso futuro, as crianças, e que certamente são quem vai dar a volta a estes problemas. Um verdadeiro clássico na esta voz de Carlos do Carmo. Longe, obrigada por nos acompanhar. Esta estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito obrigada.